seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos. Louvai-o por tudo que ele louvar e viver diante de Deus em total dependência.